Estou recebendo aqui no estúdio a Rosiane Cleide de Souza, ela que é assistente social e também está como pró-reitora substituta ali na pró-reitoria de assistência estudantil da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCI também. Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão dos estudantes, né, de graduação, até porque a gente teve aí nessa semana a divulgação, né, de números da 5ª Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos graduandos nas instituições federais de ensino superior aqui no Brasil. E esses números apontam que justamente mais de 70% dos estudantes têm renda per capita familiar inferior a um salário mínimo. A gente até quer saber aqui da realidade em Foz do Iguaçu, porque a gente sabe, né, que na UNILA nós temos um panorama até um pouquinho diferenciado, porque tem alunos brasileiros e estrangeiros, e também existem políticas de atendimento a essa população. Como é que é a realidade hoje da instituição, dos alunos da instituição aqui em Foz? Então, Guilherme, na verdade, essa 5ª pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes de ensino superior, ele foi feito com base, né, na coleta de dados realizada em 65 instituições de ensino superior em todo o Brasil, né? Quem realiza essa pesquisa é o FUNAPRAS, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, né? Esse fórum já é um fórum antigo, ele nasce em 1987, e é importante dizer isso porque, assim, o papel dele principal é definir diretrizes, né, para a política de assistência estudantil. Mas veja que o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele só nasce em 2010. Então, antes disso, esse fórum, ele já tinha o papel de fazer esse desenho do perfil de qual era o estudante que estava inserido na universidade. Então, se você pegar todas as pesquisas anteriores, você vai ver que claramente que vai havendo um processo de democratização desse espaço público da universidade. E dizer isso é dizer, sim, que o negro está sendo inserido, que a classe mais empobrecida, nem é a classe mais empobrecida, porque se fizermos um paralelo com outras políticas públicas, você vai ver que a renda per capita definida em outras políticas públicas é um quarto do salário mínimo, a exemplo da assistência, da previdência, e na assistência estudantil não, né? A renda per capita definida é um salário mínimo e meio por pessoa, ou seja, para inserir-se na assistência estudantil, o aluno deve comprovar essa renda, né? E isso já define, né, apesar de, em paralelo com as políticas públicas, ser uma renda per capita muito superior, mas também define o tipo de público, né, que se deseja dentro dessas universidades, né? Então, essa democratização, ela traz, ao longo do tempo, através dessas pesquisas, vai demonstrando como que vai havendo essa abertura, né, e inserção dos sujeitos trabalhadores dentro dessa universidade, né? A partir de 2010, então, nós temos aí orçamento próprio definido para assistência estudantil, né? Culmina aí com a implantação da UNILA, que desde então passa a ter esse recurso próprio para atendimento desses alunos, brasileiros e não brasileiros, sempre na mesma proporcionalidade, né? Não havendo disparidade entre o atendimento de um sujeito ou outro, né? Em comparação aí com essa 5ª pesquisa deste perfil hoje, a UNILA, ela acompanha os dados no que se refere a esse perfil socioeconômico. Então, por exemplo, 40% dos nossos alunos que recebem assistência estudantil hoje têm renda per capita até meio salário mínimo, né? E 45% desses alunos que recebem assistência têm renda per capita até um salário mínimo. Isso equivale aí a 85%, então, dos nossos alunos tendo uma renda per capita até um salário mínimo. Significa dizer que a nossa renda per capita, ela está um pouco abaixo, inclusive, da nacional, né? Que aí, se você olhar dentro da pesquisa, traz ali um perfil até 70%. Mas há mesmo essa diferenciação e particularidades a partir de algumas regiões, né? Como eu disse, essa pesquisa foi realizada em 65 das 69 instituições públicas de ensino superior. Outra coisa que eu acho bem interessante é a gente trabalhar com dados, né? Nesse momento que a gente vê aí tentativas de desmonte do ensino público, é importante você dizer assim, no Brasil hoje existem 2.400 universidades de ensino superior, né? Destas, apenas 296 são públicas. O restante privadas. O restante, 2.115 é privada, né? Então, dessas 296, que se dividem entre militares, estaduais, municipais e federais, 69 apenas são de ensino superior federal, né? E dessas, 65 participaram da pesquisa. Então, essas pesquisas, elas são realizadas diretamente com os estudantes. Claro que hoje, na atualidade, a gente tem uma facilidade em função aí de toda a tecnologia utilizada. Pensar essa pesquisa no ano de 96, como ela foi feita, por exemplo, era uma grande dificuldade, né? Mas hoje ela contribui efetivamente para a gente conseguir desenhar e continuar fazendo a defesa de qual aluno a gente quer dentro dessa universidade, né? Que é pública e que traz resultados. Por exemplo, hoje a gente tem aí 29 cursos de graduação, são 12 cursos de mestrado, um curso de doutorado, 6 cursos de pós-graduação e uma residência profissional, né? Atualmente, nós estamos com 5.207 alunos de graduação, né? Somado aí aos alunos de pós-graduação, chegamos a 6.087 alunos ao todo. Atualmente também nós estamos com 1.470 alunos recebendo assistência estudantil. Isso significa dizer que esses alunos recebem transporte, vale transporte aí no mês equivalente aos seus dias letivos, alimentação, um valor para contribuir, né, com a sua necessidade alimentar e um valor para contribuir com a sua moradia. O nosso orçamento anual para este ano, ele está em 8.690.000, né? Isso significa dizer que esses alunos que receberão esse valor, eles vão retornar esse valor para a economia municipal diretamente. Acaba, né? Então, circulando aqui na própria cidade, pela natureza dos gastos justamente, né? Com certeza, porque basicamente o aluno, para receber a moradia, inclusive ele tem que comprovar que paga essa moradia, né? E para além dos auxílios estudantis, que vale dizer, né, para recebê-los, o aluno deve passar por um processo, né, que é regulado aí por editais. Então, não é o aluno chega na universidade e vai inserir-se. Não, ele tem que concorrer. Por quê? Assistência estudantil é um programa nacional, mas ele não é uma política pública. Ou seja, ele não é universal, não é para todos. O aluno que deseja acessar assistência estudantil, ele deve inscrever-se para assistência estudantil e concorrer dentro de um processo, onde ele vai juntar diversos documentos comprovando determinada condição socioeconômica de acordo com o perfil e das legislação do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, decreto 7.234, né? E para além desses auxílios, né, a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis na UNILA, ela também vai ofertar outros tipos de atendimento. Então, nós temos o Departamento de Saúde, que acompanha esses alunos, né, em suas necessidades, porém, não faz parte da rede municipal. Então, ela não pode realizar prescrições de medicamentos, né, e nem encaminhamento direto para a rede. A gente sempre tem que explicar para os alunos que eles não podem, de nenhuma forma, ser beneficiado em detrimento da própria população. Muito pelo contrário, ele tem que se inserir dentro desse espaço comunitário, né? Nós também temos atendimentos psicológicos, né, atendimentos sociais, que aí principalmente fazem orientações com relação a todos os processos de violação de direitos, violência e violação de direitos. Temos acompanhamento de apoio pedagógico a esses estudantes, né? Ao todo, aí a PRAE realiza mais de 400 atendimentos mensais para esses alunos. Mas sempre trabalhando em parceria com as políticas públicas, né? Porque, como eu disse, trata-se de um programa onde o recurso ele é para contribuir com essa manutenção, a permanência do estudante dentro da universidade. Ela vai sanar todas as suas necessidades? Não, né? Para isso a gente deve trabalhar efetivamente em parceria com as políticas públicas. Então a gente realiza atendimento direto. Isso pode parecer num primeiro momento que é uma oneração para esse espaço local, né, Foz do Iguaçu, mas na verdade, quando a gente pensa em todos os benefícios que a universidade também traz, em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, né, em contribuições efetivas, no giro do próprio orçamento local, né, é importante a gente olhar esse espaço como algo que vai agregar, né? Os nossos estudantes, eles passam a estar aqui, eles passam a contribuir e pagar impostos diretos ou indiretos, né? Assim como todos os servidores, hoje, se você pegar a soma de servidores, dá mais de 637 servidores. Então, você também tem um giro na economia efetiva, né? É importante destacar isso, porque essa questão de políticas de assistência estudantil tem a ver diretamente com para se diminuir a evasão também, né? Permitir que esse estudante possa chegar ali até o final da graduação, né? Com certeza, Com certeza, sim. E a pesquisa, a quinta pesquisa do perfil, ela vai mostrando muito como que esse aluno que tem essa determinada renda, em que condições ele consegue finalizar sua graduação. É importante dizer que, né, recebendo recursos públicos, o PNAES também passa constantemente por processo de auditoria. E essas auditorias, elas têm o papel também de contribuir, né, com o nosso trabalho, no sentido de ir avaliando como que esse aluno ingressa na universidade e como que ele sai. E já está... Nos relatórios finais, nós já constatamos que aquele aluno que recebe essa contribuição, né, ele consegue finalizar o seu processo de graduação com mais facilidade. Né? Você pensar, nós recebemos alunos do Brasil inteiro. Né? O aluno já sai da sua casa, sai da sua realidade, sai de perto da família e vem para um local distante. Então, quando ele consegue fazer isso, principalmente se você falar desse perfil que a pesquisa traz, né? Quando ele consegue fazer isso com alguma contribuição financeira, isso gera uma segurança a mais para que ele consiga estar na universidade, pensar nos seus processos pedagógicos e pensar, inclusive, em como conseguir a garantia de finalizar esses processos, né? E ter essa garantia é muito importante. Nesse momento, essa é uma defesa que a própria universidade está fazendo. Neste momento de bloqueio, né? Contingenciamento, isso é uma das defesas que a própria UNILA, né, aí na pessoa da reitoria, já defende, né, que é a manutenção do direito à moradia, à alimentação desses alunos, para que, até o final do ano, para que eles consigam garantir aí a sua permanência. Né? Conversei aqui com a Rosiane Cleide Souza, ela que é assistente social, está como pró-reitora substituta também na área, né, de pró-reitoria de assistência estudantil ali na UNILA, falando um pouquinho sobre essas ações aí desenvolvidas aqui na cidade. Rosiane, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigada a vocês pelo convite. Estamos à disposição e de portas abertas sempre que precisar.